Por vento, teve dia que eu chorei em silêncio, mas minha raiz tá firmada em Deus. Mesmo ferido, ele me manteve em pé. Fui provado, fui sacudido, mas não larguei o altar, não. O inimigo achou que eu ia parar, mas eu tô aqui e vou continuar. Onde pisar vai ter flor. Tem gente que olha e não entende como é que eu ainda tô sorrindo assim. É porque eu conheço a rocha eterna. Mesmo ferido, sei pra onde eu vim. Já me lançaram na cova, no fogo e no mar, mas eu não deixei de adorar. O céu me viu quando é porque tá difícil que Deus me deixou. É no meio da luta que ele me moldou. Cada lágrima é semente no chão, e a colheita vem com multiplicação. Pisar vai ter flor.